Faixa 16. O conto do verme aveludado. Se a zoologia moderna admite qualquer coisa parecida com um mito de origem complexo, é a explosão cambriana. O cambriano é o primeiro período do éon fanerozoico, os últimos 545 milhões de anos, durante o qual a vida animal e vegetal, como a conhecemos, subitamente se manifesta em fósseis. Antes do cambriano, os fósseis eram ou ínfimos vestígios ou enigmáticos mistérios. A partir do cambriano, temos uma clamorosa coleção de vida multicelular que pressagia de forma mais ou menos plausível a nossa. É o caráter inopinado do surgimento de fósseis multicelulares na base do cambriano que inspira a metáfora da explosão. Os criacionistas adoram a explosão cambriana porque ela dá a impressão para a imaginação cuidadosamente empobrecida dessas pessoas de conjurar uma espécie de orfanato paleontológico habitado por filos sem pais, animais sem antecedentes que parecem ter se materializado da noite para o dia do nada, completos, sem faltar sequer os buracos das meias. Asterisco. Bertrand Russell, obviamente. Fim da leitura de asterisco. No outro extremo, zoólogos romanticamente exaltados adoram a explosão cambriana por sua aura de sonho arcadiano, uma era da inocência zoológica na qual a vida dançava a um ritmo evolutivo frenético e radicalmente diferente. Um bacanal pré-lapsariano de improvisações em saltos bruscos antes da queda no compenetrado utilitarismo que vem precedendo desde então. Em Desvendando o Arco-Íris, citei as seguintes palavras de um eminente biólogo, que a essa altura talvez já não pense desse modo. Logo depois da invenção de formas multicelulares, um grande surto de novidade evolutiva deu um arranco. Quase podemos sentir a vida multicelular alegremente experimentando todas as ramificações possíveis numa espécie de dança selvagem de exploração despreocupada. Se existe um animal que, mais do que qualquer outro, retrata essa febril visão do cambriano, é o alucigênia. Alucinações à parte, poderíamos suspeitar que uma criatura tão improvável nunca ficou de pé na vida. E acertaríamos. Ao que parece, o alucigênia e Simon Cowan Morris escolheu esse nome ponderadamente. Foi, de início, reconstituído de cabeça para baixo. É por isso que o vemos em pé, sustentando por inviáveis toquinhos pontudos. Mas, segundo uma interpretação contrária mais recente, a fileira única de tentáculos nas costas eram pernas. Uma fileira única de pernas? Será que ele se equilibrava como em uma corda bamba? Não. Novas descobertas fósseis na China sugerem uma segunda fileira, e as reconstituições modernas parecem capazes de ficar à vontade no mundo real. O alucigênia não é mais considerado uma criatura fantástica de parentes incertos e provavelmente desaparecidos há muito tempo. Agora, junto com muitos outros fósseis do cambriano, ele está provisoriamente classificado no filo Lobopodia, que tem representantes modernos na forma do peripatus e outros onicóforos ou vermes aveludados que participam no Encontro 26. No tempo em que se pensava que os vermes anelídeos eram parentes próximos dos artrópodes, muitos apregoavam os onicóforos como intermediários, a ponte entre os dois filos. Embora esse não seja um conceito muito útil se refletirmos atentamente sobre como a evolução funciona. Hoje os anelídeos são classificados nos Lophotrochozoa, enquanto os onicófora são equidissozoários junto com os artrópodes. O peripatus, com seus parentes remotos, está bem situado entre os peregrinos modernos para narrar a história da explosão cambriana. Os onicóforos modernos distribuem-se amplamente pelos trópicos, em especial no hemisfério sul. O peripatus e o peripatopsis e todos os onicóforos modernos vivem em terra firme, em lugares úmidos e em folhas em decomposição, onde caçam lesmas, vermes, insetos e outras presas pequenas. No cambriano, evidentemente, o alucigênia e os antepassados remotos do peripatus e do peripatopsis viviam no mar como todo mundo. A relação entre os onicóforos modernos e o alucigênia ainda é controversa e devemos lembrar que há muita imaginação de permeio quando se tem de um lado um fóssil esmagado indistinto numa rocha e de outro uma reconstituição finalmente desenhada, às vezes em cores arrojadas numa página. Já se aventou, inclusive, que o alucigênia talvez não seja um animal inteiro, mas uma parte de algum animal desconhecido. Não seria a primeira vez que um erro desse tipo ocorre. Algumas reconstituições de cenas do Cambriano, feitas por artistas mais antigos, incluem uma criatura nadadora semelhante às águas-vivas, aparentemente inspirada em fatias de abacaxi enlatado, que depois se descobriu serem parte do aparelho mandibular do misterioso animal predador Anomalocaris. Outros fósseis do Cambriano, por exemplo, o Aixeaia, parecem versões marinhas do Peripatus, o que reforça o direito do Peripatus a narrar este conto sobre o Cambriano. A maioria dos fósseis, em qualquer era, é composta por restos de partes duras de animais, ossos de vertebrados, carapaças de artrópodes ou conchas de moluscos ou banquiópodes. Mas existem três sítios fossilíferos do Cambriano, um no Canadá, um na Groenlândia e um na China, onde, com sorte quase milagrosa para nós, condições anormais preservaram também partes moles. São os sítios de Burgess Shale, em British Columbia, Cyrus Passage, no norte da Groenlândia, e Zhangjiang, no sul da China. Asterisco. Um quarto sítio, Orsten, Pedra do Fedor, na Suécia, preserva corpos moles de outro modo. Fim da leitura de asterisco. O sítio de Burgess Shale foi descoberto em 1909 e celebrizado 80 anos depois por Stephen Gould em Vida Maravilhosa. O sítio de Cyrus Passé, no norte da Groenlândia, foi encontrado em 1984, mas até agora é o menos estudado dos três. No mesmo ano, os fósseis de Zhangjiang foram achados por Hao Shengguang. O Dr. Hao é um dos que colaboraram em uma monografia primorosamente ilustrada, The Cambrian Fossils of Zhangjiang, China, publicada em 2004. Felizmente para mim, antes deste livro ir para o prelo. Os fósseis de Zhangjiang já estão datados de 525 milhões de anos. São aproximadamente contemporâneos os de Cyrus Passé e cerca de 10 a 15 milhões de anos mais antigos que os de Burgess Shale. Mas esses destacados sítios fossilíferos têm faunas semelhantes. Há muitos lobopódios, vários deles mais ou menos parecidos com versões marinhas do Peripatus. Há algas, esponjas, vários tipos de verme, branquiópodes bem semelhantes aos modernos e animais enigmáticos de parentesco incerto. Há um grande número de artrópodes, incluindo crustáceos, trilobitos e muitos outros que lembram vagamente crustáceos ou trilobitos, mas podem ter pertencido a grupos próprios bem separados. O grande, alguns espécimes com mais de um metro e aparentemente predador, Anomalocaris e sua parentela, foram encontrados em Zhangjiang e em Burgess Shale. Ninguém sabe ao certo o que eles eram, provavelmente parentes distantes dos artrópodes, mas devem ter sido espetaculares. Nem todas as criaturas fantásticas de Burgess Shale foram encontradas em Zhangjiang, como é o caso do Opabinia e seus famosos cinco olhos. A fauna de Cyrus Passé, na Groenlândia, inclui uma bela criatura chamada Alquieria. Pensou-se que se tratava de um molusco antigo, mas Simon Conway Morris, que descreveu muitas as estranhas criaturas do Cambriano, supõe que ela tem afinidades com três grandes filos, molúsculos, branquiópodes e vermes anelídeos. Isso alegra meu coração, pois ajuda a dissipar a reverência quase mística dos zoólogos pelos grandes filos. Se levarmos a sério a nossa evolução, tem de ser verdade que, conforme retrocedermos no tempo e nos aproximamos de seus pontos de encontro, eles se tornarão cada vez mais parecidos uns com os outros, cada vez mais proximamente aparentados. Independentemente de Alquieria prestar-se ou não ao papel, seria preocupante se não existisse um animal antigo que unisse anelídeos, branquiópodes e moluscos. Como vimos no encontro 22, Zhangjiang contém fósseis que parecem ser de verdadeiros vertebrados anteriores ao Picaia de Burgess Shale, que lembram anfióxo e a outros cordados do Cambriano. A sabedoria zoológica tradicional nunca supôs que vertebrados houvessem surgido há tanto tempo. Contudo, o Milocum Mygia, um dos mais de 500 espécimes descobertos em Zhangjiang, é muito parecido com um peixe sem mandíbulas, daqueles que se supunha ter surgido 50 milhões de anos depois do período do Ordoviciano. De início, foram descritos dois gêneros. Milocum Mygia, apresentado como relativamente próximo das lampreias, e Raikoichitis, nome que, lamento dizer, não tem nenhuma relação com o haikai japonês, que supostamente tinha afinidades com o peixe bruxa. Hoje, alguns taxonomistas revisionistas classificam os dois em uma só espécie, Milocumigia fengijaoa. Essa polêmica atualização do status do Hyntoxixis mostra com eloquência quanto é difícil discernir os detalhes de fósseis mais antigos. Não me canso de admirar a paciência necessária para reconstituir animais tão antigos como esses. A datação de vertebrados empurrada mais para o passado, até meados do Cambriano, só reforça a ideia da explosão súbita que é a base do mito. De fato, parece que a maioria dos grandes filos animais do nosso tempo aparece primeiro como fósseis em um breve espaço de tempo durante o Cambriano. Isso não significa que não houve representante desses filos antes do Cambriano. Mas a maioria não se fossilizou. Como interpretar isso? Podemos distinguir várias combinações de três hipóteses principais, bem semelhantes às três hipóteses para a explosão dos mamíferos após a extinção dos dinossauros. Primeiro, não houve uma verdadeira explosão. Segundo essa hipótese, o que houve não foi um surto de evolução propriamente dita, mas apenas uma explosão da capacidade de fossilização. Os filos, na verdade, remontam a um tempo bem anterior ao Cambriano, com concestrais espalhados por centenas de milhões de anos no pré-Cambriano. Essa ideia é defendida por alguns biólogos moleculares que fizeram a datação de concestrais importantes usando a técnica do relógio molecular. Por exemplo, G.A. Ray, J.S. Levington e L.H. Shapiro, em um célebre artigo de 1996, estimaram que o concestral que une os vertebrados e equinodermos viveu há cerca de 1 bilhão de anos, e o concestral que une um vertebrado e moluscos 200 milhões de anos antes disso, mais que o dobro da idade da suposta explosão cambriana. As estimativas baseadas no relógio molecular tenderam geralmente a indicar que essas ramificações ocorreram muito antes no pré-cambriano, uma época com a qual a maioria dos paleontólogos não fica nada feliz. Segundo essa hipótese, os fósseis, por razões ignoradas, não se formavam facilmente antes do cambriano. Talvez não possuíssem partes duras, como conchas, carapaças e ossos, que se fossilizassem com rapidez. Afinal, os sítios fossilíferos de Burgersheim e Shenzhang são extremamente incomuns entre todas as camadas geológicas, na característica de conterem partes moles fossilizadas. Talvez os animais pré-cambrianos, embora existissem de longa data em uma ampla variedade de planos corporais complexos, fossem simplesmente pequenos demais para fossilizar-se. Corrobora essa ideia a existência de alguns filos de animais pequenos que não deixaram fóssil nenhum depois do Cambriano e aparecem hoje como órfãos vivos. Por que, então, deveríamos nos sentir no direito de esperar fósseis antes do Cambriano? Seja como for, alguns dos fósseis do pré-Cambriano que foram encontrados, incluindo a fauna Ediacarana, e vestígios fossilizados de rastros e tocas, indicam a presença de verdadeiros metazoários nesse período. 2. Explosão no meio do estopim. De fato, os concestrais que unem os vários filos viveram razoavelmente próximos uns aos outros no tempo, mas ainda assim distribuíram-se por várias dezenas de milhões de anos antes da observada explosão dos fósseis. Da imensa distância até o presente, Shenzhang, a 525 milhões de anos, parece à primeira vista muito próximo de um suposto concestral que tenha vivido, digamos, há 590 milhões de anos. No entanto, nada menos do que 65 milhões de anos o separam, o mesmo tempo decorrido desde a extinção dos dinossauros até hoje. Todo o tempo que os mamíferos modernos tiveram para irradiar-se e tornar a irradiar-se até produzirem as espetaculares variedades que vemos agora. Até mesmo 10 milhões de anos é um longo tempo à luz dos extremamente rápidos surtos evolutivos descritos em O Conto do Tentilhão das Galápagos e em O Conto do Ciclídeo. Analisando retrospectivamente, é muito fácil pensar que se reconhecemos dois fósseis muito antigos como pertencentes a filos modernos distintos, é porque esses fósseis devem ter sido tão diferentes um do outro quanto são hoje os atuais representantes dos dois filos. É fácil esquecer que os representantes modernos tiveram 500 milhões de anos para divergir. Não há uma boa razão para supormos que um taxonomista do Cambriano, abençoadamente livre de 500 milhões de anos de panorama zoológico passado para basear sua análise, tenha classificado os dois fósseis em filos separados. Talvez ele os colocasse apenas em ordens distintas, não obstante o fato, naquele momento impossível de ser reconhecido, de que os descendentes daqueles animais estavam destinados a finalmente divergir a ponto de merecerem ser classificados em filos diferentes.